Festão da cerveja, Garrafão do Norte e o Gordino chegando! Bora começar pra cima! Vai começar! Sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação do DJ que já é o maior sucesso no Pará. Eu! DJ Magno Calado. DJ Magno Calado. Preparado pra fazer a sua alegria. Vamos, Iago! A partir de agora, o show vai começar. Então, DJ Magno Calado, aperta o play, gordinho. Aperta o play, gordinho. E a gente chegando em mais uma edição do Festão da Cerveja, hoje aqui no Clube Leoson, do Garrafão do Norte, o DJ Magno Calado chegando aí pra começar. Obrigado, meu parceiro DJ Paulinho, obrigado de coração, você e toda a galera aí do Leoson, valeu de coração. Vamos chegando, invadindo. Bora começar! Dali Calado! Bora, Juninho! Fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fuck your cookie, caught up on the Uzi and so walking in the shot tops. Meu parceiro Boneco Chunk tá aí com a gente, da produção da Guerra Saúde também, tá do ladinho. Abraço com carinho você, viu, garota, só na mãe, ele, o seu grande amor do lado também. Fucking superstars, feeling. Bora, Boneco Charles, começou, maninho! É DJ, moleque. O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? Que tem pra conquistar mulher solteira. E aí, nego bala? Tatuagem cicatriz. Bora começar tudo! Tatuagem cicatriz. Passagem na cadeia. Então vai, é marginal. É marginal. Quando nós é enquadrado, as meninas pagam pau. É marginal. É marginal. Quando nós é enquadrado, as meninas pagam. Olha, meu parceiro Maranhense tá ali do lado também com a gente. É DJ, mulher. Um abraço você, maninho. Porque nós tem que ter pra conquistar mulher solteira. E vai começando hoje pra você. E agora? Alô? The Best DJ Magno Calado pra comandar o show. Gostou do cheirinho? Ai, que linda. Bora, Gabrielzinho. Bora começar. Ela tá se arrumando na minha lente rubi. Eu gostei dela, mas não vou dar moral. Eu gostei dela, mas não vou dar moral. Papai Patrícia. Parceiro Gileão tá aí com a gente. Ele, toda a galera do Açougue Pague Menos também já tá aqui. Aqui. Um abraço pra vocês com todo carinho. Obrigado, garoto. Vai começar. Passar com o dedo pro alto fazendo cara de mal. Passar com o dedo pro alto fazendo cara de mal. Passar com o dedo pro alto fazendo cara de mal. Se ela pede o telefone, eu dou carona no final. Passar com o dedo pro alto fazendo cara de mal. Pra que ser geral hoje? Festão na cerveja do comecinho, vamos lá! Então vai! Atenção, meninas! E agora? Essa é nova pras amigas. Patrão Demi tá do ladinho, um abraço você, Demi. Que são viola, tá só na mãe. Empina o... E aí, patrão? Rebola e se movimenta. Escuta a melodia, acompanha o beat e senta. DJ Paulinho, tá aqui do ladinho, meu DJ. Senta, senta, senta. Bora, buchudo! O rebola e se movimenta. E aquece tudo, aquece tudo. E aquece tudo. Vai começar, vai começar, vai começar. Um, dois, três, agora! Eita, cheiro de perfume bom, tu tá legal, cheiro de marola boa, tu tá legal, para. DJ Magno Calado, vai DJ Magno Calado! Amigo faturando, vamos pra cima, começou! Vem sentando, é o Festão da Cerveja começando, Jean! Parceiro Nego Bala tá aqui do ladinho com a gente. Um abraço a você também, garoto. Ele tá aqui, ó. Ao lado esquerdo. Tá onde, meu irmão? Aqui. Tá da manhã. DJ Magno. Foi para o Denis, vai novinha. Vai descendo a danadinha. Buraco Chan que tá aí com a gente. Obrigado você, Marinho. Ele, a dona Larissa também tá do lado. Valeu de coração. Cara que tá patrocinando o Magno aniversário dia 12 de janeiro, garoto. E eu brotei só pra ver as danadas fazendo isso. Leozinho vai estar ao lado. Oi, Cubum, oi, Cubum. Que boy! Na quadra. Aí começou, Paulinho! Aconteceu. E o quê? Minha está bem, só não tá melhor que eu. Minha está bem, só não tá melhor que eu. Minha está bem, só não tá melhor que eu. E aí, nego mal? Tá aqui com a gente também? Olha o meu parceiro. Minha está bem, só não tá melhor que eu. E aí, Taino? Você e toda a galera também já aí, superlotando com a gente. Tá querendo, e aí, mais uma? Pedrosa também já tá aqui do lado. Agrado, papai. Agrado, papai, tu monta. Agrado, papai, tu monta. Agrado, papai, tu monta. Pra começar o girão. Pra começar o baile no Nelson. É festão da cerveja. E mais uma edição, o Magno chegando. Seja bem-vindo aqui no baile. Aê, usa bem como se trata do jeito que você merece ser tratada. Meu patrocinador hoje do lado. Ao lado direito. JS Eletrônica de Capitão Poço. Organização Júnior Souza, patrocina o DJ Magno Calado. Esse é o momento pra mulher. Ele prometeu que ia vir e tá aqui do lado. Por sinal, ele trouxe meu gordinho top DJ Iago também pra curtir com a gente hoje. Olha meu top DJ! DJ Magno Calado! Vai começar! My baby. My baby, tô te ligando para poder conversar. Chopitel. Calma lá no bar, afogar as mágoas e depois se embriagar. Sim, e depois? Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar. Cama redonda para poder namorar, porque essa noite vai ser nova. Bora, Jean. Tá, mas primeiro... A próxima me dá cortesia passando, viu, desgraçado? Me leve pra dançar, me chame pra namorar. Sacode o meu corpo saliente. E agora? Me leve pra dançar, me chame pra... Tá chegando o tradicional festão no dia 22 de dezembro. Vila do Paixão, viu, gente? Festão que promete arrebentação por lá. Vila do Paixão. Quem toca por lá, carreta, garra, sal, DJ Ocimar, Rony Moreno pra comandar tudo. O Lego Chunk da produção da garra tá aí do lado, minha irmã. E agora? Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar. Vamos sair pra tomar uma lá no bar. Tá sendo o Taino tá aí também. E depois se embriagar. Ele tá sempre ao lado. E depois? Vai. Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar. Cama redonda para poder namorar. Porque essa noite vai ser nova. Alô, porque você não me atendeu. Já tava... Oi. O seu pivete coração. E agora? Já fiz o corre pra te ver. Juntei a grana da passagem. Tá começando na manhã ainda, viu? Pra gente matar a... Já tem pressão, gordinho, comigo! Bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Gente, abraçando com todo carinho, meu parceiro Rômulo Pressão, Biel Pancadão. Loja Pancadão Sal de Mãe do Rio. Loja Pancadão Sal. Patrocínio Magno Calado também, sempre. Aqui. De você eu era do... Então. Gratidão, minha princesa. Mudou minha cabeça, só me fez crescer. Bota fé no que eu vou dizer. Lava Jato, dois irmãos em Santa Luzia do Iduá. Equipes Furiosos, quebra tudo. Família Mega Fox também. Dia 8, aniversário da equipe Mega Fox e Capitão Poço. Você do que? O Misa de Solis tem cabeção. DJ Magno Calado. Bora! Raelson, é o cunhado Gabrielzinho, tá do lado. É doido. E não devo ia negar. Estamos claro e é. Bora pressão. Bora começando, Leozinho. Não devo ia negar. Não devo ia negar. Estamos claro e é. Que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar como es. No le vamos a bajar más nunca, mamá. Ba-ba-ba-ba, baila, placata, placata. Como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Ganas de comerte, ahora soy... Meu parceiro DJ Gabrielzinho também tá do lado com a gente. Não te voy a negar. Bora, Gabrielzinho, começando, garoto, hoje na manhã. Casa de show, Leozão. Fechando a cerveja. E o DJ Magno chegando, garoto. Então, DJ Magno calado, aperta o play, gordinho. Deixa comigo, tá começando. Vai. Bora. Olha o swing do GD. Ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando se é o oficial, patrocina CDs ao vivo do DJ Magno Calado. Não é da sua conta o que é que eu tô fazendo aqui. Mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não... Olha o meu patrão Demi também, tá ali, ó. E Juninho JS, te amo, viu, cara? Tu sabe que é do coração sempre. Eu encontrei. Ele tá aqui do lado! Ao lado direito. Ela faz umas paradas que eu não faço com. Ele e o Gordinho no show top de Iago, meu irmão! Sexta-feira a gente vai rachar lá, viu? Pra cima, garoto! Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí. Próximo sábado, dia 24, festa do Juventus lá no Tauari. Carreta Mega Abusada e quem comanda por lá? Aí, DJ Magno. DJ Magno Calado. Sábado, Tauari, viu, Jurinho? Domingo lá no Itamocá, município de Irituia. Minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Marcelo. Vai, nem te conto, depois te conto, a gente conversa baixinho. Eu não faço. Meu parceiro Emerson também lá de Capitão. Água, ele veio, até doido, tem que tirar o chapéu, meu irmão. Não é minha namorada. Família Pertinha também, sempre do lado com o Magno. É e meu parceiro Emerson tá aí, claro, com certeza. Mas ela faz umas paradas. Ele vem! Lá com todo carinho, viu? Guaraná Power, organização Marcelo Power. Coração não dá. Bora, meu irmão! Comentário, eu te amo. É uma ciumeira atrás da outra. Tem que dividir seu corpo e sua boca. A boca é uma azeiteira, quero sentir. Fala, pai. É uma ciumeira atrás da outra. E a Maisona Bené já tá aí também. Jean, tá só começando, Jean! Dia 3, 3, 3, 3, 3, você já viu aí que ele dá? E no dia de produções, então vamos de shows, hein? Sucesso! Eu assim, o meu atrás da comecei assim, ó! Não adianta fazer teu jogo, porque quando a bobagem você pede socorro. Não adianta fazer teu jogo, só mais um beijo pra você me amar de novo. Não adianta fazer teu jogo, porque quando a bobagem você pede. Pra cima, DJ Magno Calado! Meu parceiro Jean Light também tá ali na manha. Chama na bota, paredão do fogadinho. O Remo veio, veio. Bota fé. Quantas poucas você vai deixar pra esquecer? quantos nosso coração falou pra você. Bora, Jean! Alô, boneco! O teu orgulho tá te apertando por dentro, a saudade chorando com o sentimento, e você negando, querendo dar abraço a você. Mais uma hora você vai ser. E aí, pessoal? Não adianta fazer teu jogo, porque quando a mão bate, você pede socorro. Não adianta fazer teu jogo, só mais um beijo pra você me amar de novo. Não adianta. Meu parceiro Pezão e o Ronaldo Vigarista que não chega, hein, cara? Você pede socorro, não adianta fazer teu jogo, só mais um beijo pra você me amar. Jorge Luiz, nossa feliz. Para que antes de você eu era no mundão. E agora? Gratidão, minha princesa, mudou minha cabeça, só me fez crescer. Bota fé no que eu vou te dizer, então. E ô, bebê, gosto mais de você do que de mim. Patrão de mim também tá aí na área, um abraço a você, Marinho. Mais de você do da sua mãe. Olha aqui, ô, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Aí o safadinho. Ciel Oficial, patrocínio CDs ao vivo do DJ Magno Calado. Alô, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão. Amigo do Cordeiro. Próximo sábado no Tauari, não é isso? Gabrielzinho. Já fiz um corre. Reação do Juventus, não é isso, Marinho? Sábado que vem, lá no Tauari. Pega abusado e o Magno Calado pra mandar ver. E no domingo até o Itaboca Enzo, lá no município de Irituia. Mais uma vez a volta no Ultraval Som, meu irmão. Do que de mim, oh, bebê, gosto mais de você. E o oh, bebê, Romenigue e apostador. Do que de mim. DJ Magno Calado. E assim no comecinho, pra vocês chegarem pra curtir com a gente. Vamos lá! Tá só começando! É Leonson, é Leonson! Explica-me o que sente quando encosta na tua. E sei que sonha comigo e me vê toda nua. Na cama sei que delira quando falo que sou sua. E me ama por inteira enquanto o corpo me suga. Esse é o momento em que eu tenho tudo pra te dar. Vem pra minha cama e esquece o mundo. Loja Pancadão Sal. Diga patrocina o DJ Magno Calado. Você não pode fingir que só comigo você fica louco. Será que vai resistir ou vai querer repetir? Explica-me que na cama eu sou você igual, confessa-me. Dia 12 tá chegando o aniversário do Magno Calado no Boca Nova. Cabeçom, DJ Alcibala, DJ Josimar, Magno Calado, DJ Milk do Cavalo Saldi e o DJ Ronilson do Ciborgue, viu? Tá tudo certinho, tudo confirmado, meu irmão. E claro, JS Eletrônica de Capitão Poço, organização Júnior Souza, patrocina o DJ Magno Calado. Este dando apoio também. Alô, boneco. Diga o que pensa quando encosta tua boca. Diga que eu quero ouvir. Você não pode fingir só comigo você fica louco. Será que vai resistir ou vai querer repetir? Parceiro Nego, Nego Bala, né, rapaz? Tá só na manhã também com a gente, o Nego Bala, um abraço pra você. Todo carinho, viu, cara? Sei que sonha comigo e me vê toda nua. Na cama eu sei que delira quando falo que sou eu. Por inteira, muito bom me sugar. Explica-me o que sinto quando encosto na tua. Sei que sonha. Mas o Duque da Trevio tá ligando aqui, viu? Na cama eu sei que delira quando falo que sou sua. Me por inteira, muito bom me sugar. Vamos dançar! Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar. Vamos sair pra tomar uma lá no bar. Afoga as mágoas e depois... A gente, com certeza, abraço com todo carinho também. O japonês tá aí com a gente. Abraço pra você com todo carinho. Valeu de coração, obrigado pela vida. Ele e a sua primeira dama também tá do lado. Um abraço japonês, valeu, garoto. Me leve pra dançar, me chame pra namorar. Sacode o meu corpo saliente. Me leve pra dançar, me chame pra namorar. Ser esse amor. Me leve pra dançar, me chame pra namorar. Sacode o meu corpo saliente. Me leve pra dançar, me chame pra namorar. Será que... Patrão Demi tá do lado também. Um abraço pra você, garota, isso aí. Tá de boa. Bora, pressão. Maurinho Gravações. Égua top já. My baby. baby, tô te ligando para poder convidar. Vamos sair. É Choptel. Depois de BH. Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar. Cama rebunda para poder namorar. Bora, Gostinho! Bora, Juninho! Juninho, não te afrouxa hoje, viu, Juninho? Me leve pra dançar, me chame pra namorar. Sacode o meu corpo saliente. Me leve pra dançar, me chame pra namorar. Serei seu amor eternamente. É tudo diferente. Você do norte, eu do sul. O céu é cinza, o outro azul. Mas a saudade é exatamente igual. Nós em São Paulo, nós em Natal. Você do norte, eu do sul. O céu é cinza, o outro azul. Mas a saudade é exatamente igual. Nós em São Paulo, nós em Natal. Parceiro Paulo Rico. Chegar com o Luciano rapidinho, viu, Paulo Rico? Mexe agora, Boninho. Pablo Rico, chega rapidinho com o Luciano. Para nós aí, papai. A gente no comecinho, Emerson. Esse é o DJ que coloca a pressão pra todo lado, arrepia. Dali, meu DJ Magno Calado. Bota pra cima, meu DJ. Pressão pra todo lado. Bora começar, Garrafão do Norte. Vamos chegando. Bora, regressão. Joga essa mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima e vai começar, bora começar, e vai começar, bora começando assim, assim, um, dois, três e agora! Amor, tô tentando te ligar, sei lá, só tá dando desse recado. Vai. O que tá acontecendo contigo? Por que você desapareceu? Chegou! Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock. Por que você desapareceu? Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock. E o Gordinho Magno chegando, chegando, chegando! Passar com o dedo pro alto, fazendo cara de mal. Passar com o dedo pro alto, fazendo cara de mal. Passar com o dedo pro alto. E o povo superlotando com a gente, comecinho ainda. Nelson Inversa! Bora começar! Fazendo cara de mal. O DJ Lohan, tá cheio de bola. Bora na pressão, pressão, vai, vai, vai! Isso é comecinho, meu top DJ pressão! Bora, Emerson, bora, Emerson! Ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida. Mas ela quer o seu envolvimento. Ela quer dar pra batida, ela quer o seu gostado. Ela quer o seu gostado. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Ô, Mel, DJ Lohan que tá tocando. Eu não comecei assim, bora detonando! E aí, Julinho? Eu tive elas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. Ela é da zona sul, banhinha de olho azul, e o impasse é o pai dela. Só porque eu sou neguinho, moro no barraquinho, mas tenho a chave do meu coração pra ela. Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela. Bora, parceiro! Nego Bala tá aqui também com a gente, bora, Marinho! Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho uma riqueza que é você. Se quiser casar o caso, vamos brincar de amar só me ter. É pra começar, geral, geral, geral, geral! Cansei de chorar, cansei de sofrer, já não quero mais. E o quê? Ficar com você porque você não deu valor. Só me desprezou e não levou a sério o meu amor. Hoje eu vou sair pra te esquecer. Juninho JS, tá aqui do lado, meu parceiro Nego Charles também tá ali. O Maranense, o Neco Chuck também tá na área. E aí, Pezão, patrão Demi também. Amiguinho, Beijão! Um mega DJ físico, pra te bandido, passar de moral. Tem de Castanhal. E no comando tem de Sassá Moral. Também tem DJ Flacinho, Dieguinho, performático. E o mega DJ físico, pra te bandida. E o Gordinho chegando geral pra você, Gordinho! Gabrielzinho, bora Gabrielzinho! Não tô me reconhecendo, tô em casa em pleno feriado. Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado. É que agora eu só penso em você, não é que eu esteja apaixonada. Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero. Dormir de conchinha, nem pisar em festa, Deus me livre, mas quem me dera. Posta todos juntos, os contatinhos já era. Parceiro, Geolite tá ali com a gente, ele tá só na manha hoje, veio e claro, tá aí, Adriano tá aí chegando também, e ele, o seu grande amor, a Evila também tá aí, pode crer. Chega Adriano que tá começando do jeito que tu gosta, cara. Joga lá pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, 5, 4, 3. Apaga a luz que tá liberada, apaga a luz que... Bora que é Sejan, que é Sejan. Apaga a luz que tá liberada, apaga a luz que tá liberada. Pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou. Pressão, pressão, pressão, porta de pressão, vamos de pressão. E o Gordinho vai tocando, o Gordinho vai tocando, o Gordinho vai tocando, endoidando. É sobra que é sempre começar a primeira parte do show. Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar. Vamos sair pra tomar uma lá no bar, afogar as mágoas e depois se embriagar. Parceiro, Gilvan e o Gilmar tá aí com a gente também, galera que realmente acredita e dá valor no trabalho do Magno Calado. Hoje veio conhecer o trabalho e por sinal, sábado já convidou toda a galera que sábado é lá no Tal Arena, meu irmão. Em nome de equipe, do jeito que o Gordinho gosta. E agora? Em nome de equipe, os Furiosos quebra tudo. Juninho, ela já veio e já falou que é, hoje vai ser contigo. Vou te dar gostar de xereca, gostar de xereca, gostar de xereca. Bora, meu top DJ! É pressão valendo, já vai! Gabrielzinho já falou que tá ficando, tá ficando, tá ficando, tá ficando! Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Joga lá pra cima, joga, joga pra cima, endoidando. Falhei bem. E o quê? Amor, eu sei, eu te magoei bem. Bora, Paulinho. Mas vamos. Domingueira é contigo, viu? Conversa. Tamo junto, tamo junto. Tenta conversar, tenta nos reconciliar. Eu te amo tanto. Luciano tá aí do lado também com a gente. Alô, Luciano. Abraço pra você. Obrigado, Marinho. Hoje ele tá aí com o Magro e toda a galera. Amor, quando eu te conheci, o meu coração... Meu parceiro Emerson também tá aí representando Guaraná Paulo. Meu parceiro Marcelo, sempre, sempre. Esse ano também vai estar patrocinando o Gordinho. Do jeito que o Gordinho gosta. Eu me apaixonei por você. Quando o DJ tocou aquela canção. Feijão, avisa que não deu tempo de montar todo, né? Amor, aconteceu. Mas tá chegando o telão, viu? Olha o vigarista do lado, até que o fim chegou. O Paulinho já tava com saudade já. Mostrou aquela foto lá. E faz um V, faz um V pra mim. Do luxuoso vibração, o nosso amor não vai ter fim. Bora começando, botando pressão, começando, botando pressão. Vamos detonando, vamos detonando. Essa aqui é assim, ó. Parceiro Duque da família Treviro, ele veio também, foi. Sabendo que tu aprontou com um amigo meu lá em Belém do Pará, viu? Na sala, no chão me deitou. O homem foi fazer o chifrinho sozinho, foi dentada pra todo lado. Solidão me ampara, querendo brincar comigo. Rindo da minha cara, me fazendo de otário. E agora? Não vou. Te empolga. Porque eu mereço um recomeço. Tenho direito de mais ser feliz. Porque eu mereço um recomeço. Vai começando aí, meu chegar o Bragantino pra se ligar. Aqui. Quando olho ao meu redor. Tá chegando o Carreta Show, Léo, seu lançamento do 360, viu? Prepara que vai ser do jeito que você gosta. Distância que nos separa, só machuca mais e mais. Eu preciso te encontrar. E falou da minha dor, só você pode curar a solidão. Bora, Jean, qualquer coisa, viu, Jean? DJ Magno Calado. Vamos lá. Olho no espelho, vejo a tristeza em mim. Choro toda noite. Girino já avisa que estamos chegando com parada firme. 2019 o bicho pega, né, Girino? Vejo a tristeza em mim. Vem coisa boa pra galera. Toda noite parece que não tem fim. Só penso em ti. É assim pra começar, bom. Janta aqui comigo, sábado é lá na Getão ali. 07. É assim eu comecei no meu top DJ Iago. É doido. Giro show! Com meu coração, um só. Sexta-feira, Santa Luzia do Pará no Animal, né? Vai eu, você e o Juninho JS. O bagulho vai ser doido. Tantos panos eu criei. Por isso que eu tiro o Jebel, esse patrocinador. Não abandono jamais ele. Agora você vai assim. O patrão Demi também tá ali. Esse! Fala, Magno, não vou lá não. Vou ficar aqui contigo porque é nós sempre. Não poderia sofrer tanto, tanto, tanto assim. Chorar. cama tão vazia você não está. Mas com mais águas correm pro mar, tem mais esperança. E aí, nego mala, você também, garoto. Vem com a gente, Maria. Manda R15. Sinal, quero abraçar e agradecer com todo o carinho meu parceiro Juninho JS. Ele que passou uma temporada no Gabisson e tá aí com a gente, claro. Obrigado de coração você, viu, cara? Você sabe que é nós sempre, tamo junto. Falou que vinha e tá aí, ele, o top de Iago de Capitão Poço também, moleque arrebenta na região. Veio e tá aí com a gente, bora, maninho. Daqui a pouquinho vai dar um toque, vai abraçar daqui a pouquinho. É só comecinho, garoto. Fazer de mim o que quer e pensa. E agora? Que me engana com essas mentiras, mas pra mim chega. Eu não nasci pra ser segundo plano. Estava cego, mas. Para, Gabrielzinho, começando, Gabrielzinho! Eu já não vou engolir. O Nelson já ficando pequenininho. Você diz que me ama, no entanto, não mostra nada disso por mim. Vai girando! Me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Parceiro Pio Gorge, o Eric e o Danilo também. E aí, Danilo? Abriu o jogo, acabou. Pra que sofresse falso amor? Eu confiei, entreguei. Meu coração a você machucou. Noite do meu lado, filho. Família 051 já tá na área. Égua, meu irmão, tá doido. Pode cair nessa farsa de amor. Pronto, Brin, até 6 da manhã tô com vocês, viu? É que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Vai começando! Bora, meu DJ Paulinho! E a gente mistura tudo, vigarista! Banda 007. De lutar, pois meu coração. Oh, tentou, olha a moral. Não se cansa de. Frio que cai à noite, meu corpo deseja o teu. Me vejo em pleno desespero sem você que aqui não está. Meu parceiro Adriano HG. Você tá aí com a gente, ele, o seu grande amor também, ó. E foi só na mão. Que... Alô, boneco! Os magnatas. Sete. É assim no comecinho, vamos lá! Eu sei que não sou perfeito, mas não deixo de lutar. Dali Calado! JS Eletrônica de Capitão Poço! Organização Júnior Souza! Patrocina o DJ Magno Calado! Bora, Juninho JS! É a primeira pra começar. No solo, no solo, no solo. Sou novo pra viver com você uma história de amor. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Oh, prova de amor. A cara do Aral aí, tá doido, é? Oh, prova de amor. Vai começar, vamos liberando. Alô. O Geleão, o Maico também tá aí com a gente. Isso não é bom. Galera do Açougue, Pague Menos também tá na área. Alô. Ronaldo Vigarista tá ali, ele, Angélica também já tá do lado, toda a galera. Ao lado esquerdo, aqui. E agora? Ele vai me julgar. Ele só fala assim, Juninho. Essa não, Magno Calado! E agora? Ronaldo Vigarista, prepara que tá saindo a tua, viu? Alô! Beijo ardente como o sol. Teu abraço quente é meu lençol. Meu parceiro Duque da família Trevinho já tá na área também. Passa sem você, custe o que custar, te espero. Quando te encontrar, só quero. Faz a vida inteira pra te amar. Onde a vida me levar, eu vou. Querer sempre ter você, amor. Seja onde for, tudo que você sente a me ter, também sinto amor como você. Vigarista! E o resto só o tempo vai dizer. Vamos lá! Na suja mesmo é bom demais, adoro o amor que a gente faz. Você é especial, nossa virou carnaval. Com você nota 10, é igual. Se quer me ter, tu vai me ter, que eu também tô como você. O nosso amor pede bis, planta morre sem raiz. Ser feliz. Na suja mesmo é bom demais. Adoro a boca, a gente faz. Pra você é especial. Nossa, virou carnaval. Com você nota 10, tudo é igual. Se quer me ter, tu vai me ter. Que eu também tô como você. Só amor pede bis. Planta morre sem raiz. O bom mesmo é amar, ser feliz. Sucesso em todo o Brasil. Gabrielzinho, garoto. Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história não vai acabar bem. Pois aqui é depois do poção, paga. Gabrielzinho ficou solteiro, foi, Gabrielzinho? Por causa de. E já agora eu vou ligar pra ela. Dar a notícia que ela tanto espera. Que ela tá livre como um passarinho. Para poder ficar contigo, baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar. E agora? Tô divertido. Divertido? Me traí. Eu nunca te traí. Cala a boca, pois eu estava aqui. Quando ele sim, me falou da lingerie. Que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei. Em te confiei. Mas onde que eu errei? Hoje não, né? Sou ingrata. Sucesso em todo o Brasil. É comecinho, vamos lá. Você se merece. Bora, Juninho, bora, Juninho. Como é que é? Banda Kene. Sou novo pra viver com você. História de amor. Com você. Parceiro Taino tá aí com a gente, também abraço Taino, você e toda a galera também tá ali, um abraço com todo o carinho, Marinho. Amigo Emerson, cadê tu, rapaz? Chora, chora, não vou. E nem veio só, foi? Chora, chora, não vou. E nem morrer de amor. E agora? Não sei o que decidir, tentar ou desistir. vou fugir, entrar pra não... Vigarista e o devorador de orelha. Me desejo se eu sentir, perdido de paixão, me aperto o coração. Moleque aí é doido, viu? Escola eu aprendi, somar e dividir, gramática, português, geografia, inglês e todas eu passei. Só não me preparei pra matéria do amor, não tinha... O Gileão tá aí com a gente, ele é primão do Gabrielzinho também. Tá aí, obrigado você, garoto. Aí o Wellington, será que vem o Wellington hoje? Sou novo pra viver com você, história de amor. Vamos lá! Sou louco pra ficar com você e sentir seu calor. Preciso experiência. Banda 007. Bora, meu top DJ Iago! Hoje eu recordo tão triste tudo que se passou. A menina que eu mais amei foi quem menos me... Larissa só fala assim: ai, se o boneco soubesse dançar. Hoje eu recordo tudo que se passou. A menina que eu mais amei foi quem menos me amou. Vamos dançar, vamos dançar. Se eu pudesse estar ao seu lado, era a melhor coisa pra mim. Mas como eu não posso estar, em minha vida tudo é ruim. Quero afagar seus cabelos, eu quero morrer de amor. Ele tá solto, ele, não tá hoje? Eu nada sou. Ô, Tânia, Tânia, meu grande amor. Ô, Tânia, sem você eu nada sou. Parceiro Duque da família Trevinho tá aqui com a gente hoje. Abraço você, garoto, beijo, coração. E ele e toda a família Trevinho já confirmando dia 12 de janeiro, no aniversário do Maio, lembra aí? Se eu pudesse estar ao seu lado, era a melhor coisa pra mim. Mas como... Vou abraçar também com todo carinho, toda a galera lá do Tauari, tá aí com a gente. Minha vida, tu... Galera que próximo sábado vai estar recebendo o Magno por lá. Quero afagar seus cabelos, eu quero morrer de amor. Vamos dançar! 007. E aí, nego bala! Nos olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava. E nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada. O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras. E depois, Josivan, né? Beijo, nos amamos e casamos de manhã. E o quê? Era duro trabalhar e difícil levar algo pra casa. JS Eletrônica de Capitão Poço. Mas pensando que te tranquilizava. Hoje é sem parar, sem parar, viu? O fracasso foi que repetiu nossas vidas separadas. E depois de longo tempo de enganos, tudo deu. E aí, Léo? E hoje meu corpo te retorna. Tá sendo o Léo também, tá só na manha. Tempo em nossa cama, lembrando o momento. DJ Paulinho, meu DJ. Desejos, noites de amor. E hoje meu mundo não tem graça. Só o resto de sol e o tempo passa. Meus olhos perdidos no vazio que você deixou. Misturando as verdades com mentiras. Te procuro em cada esquina e por onde passo vejo teu sorriso. Eu até nem bebo mais e como a tua fruta preferida. E fugindo de mim mesmo, vou tentando começar de novo a vida. E hoje meu corpo te reclama. Eu tomo meu tempo em nossa cama, lembrando momentos de desejos, noites de amor. DJ Magno Calado, o DJ show do Pará, botando na pressão. Comecinho, Bruno Sobra, se liga. No começo eu entendia, mas era só cama, não tinha amor. Lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou. E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais aceitando, só metade do seu te amo. E agora? É uma ciumeira atrás da outra, ter que dividir seu corpo e a sua. Parceiro Adriano tem com a gente, Autopeças HG também. Ei, por um instante. Abraço, um carinho, você, garota Saramã. E amante não quer ser amante, é uma ciumeira atrás da outra, ter que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceito. E aí, Paulinho? Por um instante, na verdade é que amante não quer ser amante, é uma ciumeira. DJ Iago tá aí com a gente também, meu DJ. A voz. Juninho JS, toda a galera. Abraço com todo carinho, valeu de coração. Tamo junto! Já doeu. Mas hoje não dói mais. Bora ver, bora ver. E agora tanto faz. O nosso amor calejou. Apanhou, apanhou, que cansou. Na minha cama cê fez tanta falta. E o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você. E agora? Fácil de entender. Você me deu aula de como aprender a te esquecer. Julinho! Foi, mas não é mais. Tem te dizer, mas eu já superei você. Romeu, a voz que dá mais. Bamba, anjos do amor. Abra Deus, abra se ligar. Apaixonando. Carreta Show, Léo Sou começando pra vocês. É a festão da cerveja. Não dói. Que você tá com ela. Eu vou muito bem, obrigada. Se ressente me andou mágoa. E agora? Relacionamento tá falido. E o que te faz feliz tá aqui comigo. Vocês não passam de hoje, eu duvido. Eu duvido. No final dessa história, sei onde vai dar. O meu cigarro apagar. Cê me liga. Tem me só passando espanando, né, patrão? É. Foi o que sei fazer amor gostoso. Só minha boca conhece amor gostoso. Sou eu que rasgo a tua roupa, te arranha. Sou eu que tenho as manhas. Sou eu que sei fazer amor gostoso. Só minha boca. DJ Magno Calado, é pressão pra todo lado.